Boa Vista, Roraima, 6 da tarde. O fantástico ocaso me extasia. Sentimental, lagrimo, sou covarde, mas não me acanho desta covardia. Muito ao contrário, faço certo alarde da fraqueza que mansa me angustia, rogando a Deus que a mim sempre resguarde da torpe e sanguinária valentia. Eu tenho a alma triste dos poetas, o coração sensível dos estetas, lágrimas brincam sempre no meu olhar, e vendo o sol morrer devagarzinho, saudoso céu lindíssimo esquadrinho, como estou longe do meu santo lar. Jardins em trevas. Já reparaste como as flores pendem as cabecinhas quando a noite vem? Dizem que de algum modo elas entendem que posto o sol devem dormir também. Mais tristes que jardins na escuridão, só cemitérios vistos ao luar. Aves noturnas e agourentas vão entre os canteiros vítimas buscar. Mas assim mesmo, quando o vento aflora e brinca de embalar o roseiral, aromas se dispersam noite afora, fragrâncias delicadas sem igual. São pétalas sonhando entre os frescores da brisa meiga que as acaricia. Borboletas, abelhas, beija-flores passam voando em sua fantasia. Tais perfumes são risos de corolas adormecidas nos jardins sem luz, como se fossem lindas barcarolas para bem longe aragem as condes. Quando sentires, pois, na madrugada, um doce olor de não sei onde vindo, reze e agradece a dádiva encantada. São flores a sonhar, estão dormindo. Nascimento, misérias e epitáfio do poeta menor. Eu tanto relutei em vir ao mundo que de mamãe fui extraído a ferros. Nasci roxo de raiva, furibundo, muito custando a desferir meus berros. Com a intuição estranha dos poetas, briguei ao pôr a cara neste inferno, adivinhando as horas inquietas, queria a paz do útero materno, para soltar o choro revoltado que faz rir sempre a parentela aflita. Apanhei tapas como um cão danado, agora sim o nenenzinho grita. Feio como raríssimos pimpolhos, pés tortos, magricela, cabeçudo, meus pais passaram por 100 mil trambolhos, para eu ser gente eles fizeram tudo. Botas de ferro, sebo de carneiro, Dom Amando, Colégio Nazaré. E ao doutorar-me no lugar primeiro, casei-me em gratalhão e dei no pé. Hoje, aos 42 anos, pondero, olhando os rastros que deixei atrás, sobre o que fiz na vida e sou sincero, esse balanço não me satisfaz. Só realizo mínimas parcelas do bem que tanto anseio praticar. Desperdicei ocasiões tão belas de mais um pouco me santificar. Conscio, porém, de tais limitações, prossigo a batalhar em campo aberto. Um ideal motiva minhas ações e me sustém nas trilhas do deserto. Quando nasci, chorava eu sozinho. Todos sorriam plenos de alegria. Quero, meu Deus, que ao termo do caminho prantei em todos e só eu sorria. Desejo então, como troféu final, merecer epitáfio como aquele. Hoje no mundo existe menos mal, porque Mir Benergui passou por ele.